Money arrival, descend to 050. Again, money arrival, descend 050, 13906. 13906. Patrão, sente da Tango? Ok, trip 5241 para Montes Claros, nível 200, para cópia. Afirmo. Fiquei autorizado 200, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor direto Vitória, após conforme plano. Controle 199.35, transponda 5141. Autorizado 200 para Montes Claros, coloca 5-0, curva de primeira, curva direita, subida, Ardor, prova de vitória, após conforme plano, controle saída 11935, responder 5141. 5241, confirmando a saída Ardor, Rafa Romeu, Bravo, Oscar Romeu. E a prova 260, Matheus Mil Pés para o Fazenda Rocha Romeu. Acionamento, ajuste 1012. Chamada para pushback, acionamento, ajuste 1012. Salve Salvador, boa tarde, Tan 3155, sempre da Tan. Vamos pedir autorização para Guarulhos. 3155, boa tarde, para Guarulhos, só um minutinho. Nível 340, prepara a Dial. Dial, Tan 3155. Zero, aguarda. Oceano 6314, livrou-se, mão 21, decimal 9. 2 a 9. O está interceptando a terra do vento, autoriza mil pés. O gol no 807, está escutando a torre. Continue attack, sentiu aí para o número 3. Ok, give way to Avianca for Giant 8673. Oceano 6314, prossegue Alfa, reporta antes do ataque, seu Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6314. 07. Livre pouso, 10, vento, 100 graus, 19. Livre o pouso. Papa, papa. Mike, papa, papa, o doctor on standby. I'll call you. Mike, papa, papa. O Olympus 412 autorizado, 1.000 pés. Ativo autorizado, 1.000 pés. Já está na tela do vento, certo. Autorizado cruzar, girar base para a final, Olympus 4-2, da presente. Autorizado girar base para a final. Autorizado a presente girar base para a final. Torre, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Aqui no Abaeté, intenciona pouso no pátio do Oeste. Ok, mantenha ainda o setor, Guardião. Temos a sequência de 3 aeronaves, ok? Na aproximação. O senhor teria condições de prosseguir para pouso na 35 e após taxiar a baixa altura sobre a pista? Afirmo, 35 taxiar até o Pátio 4. Está autorizado prosseguir para a final da 35, Guardião 02. E agora autorização para pouso na cabeceira pairada, ok? Autorização para pouso pairado com 35, Guardião 02. Com a equipe de solo, corrigindo, já autorizado o pushback acionar, chame táxi, 6327. 6327, livre pushback acionamento. Ocean Air 6314, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 6314. 3155, pronto, cópia. Olympus 4-2 na final, que tem passado travado. Continue a aproximação, Olympus, estamos aguardando a pista livre. Olympus. Chame torre 18, decimal 6. 186. Novembro Oscar Romeu, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. 060, reportará estabilizado. Bravo Uniforme Serra, prossiga uma centena, informe seu estimado de pouso. O pouso para o 2030. 2030, copiado. Chame agora o Centro Recife em 1288, alternando 12545. 1288, 12545, Bravo, Uniforme Serra. decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, lida após lida Yield para interceptar a aerovia. Controle opera em 199.35, transponda 5154. Autorizado Guarulhos, 3340, veículo do Louco 44, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da El, lida após lida Yield. Controle 1-1-9-3-5, transponda 5154, TAN 3155. 3155, correto, chame para pushback acionamento. Chamará TAN 3155. Solo, Salvador, boa noite, 07, divisão. 7, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Antes da Juliette, 807. Opa, Tango, pronto, cota? Grama, taxando até o passo 4. Copiado. Olympus 4-2, seu Solos 3-3, agilizando, livra à direita, pista, e ao livrar, chama 1-2-1, decimal 9. Gente, levando para a direita. As comunicações. É, fazer um 3-0 à esquerda, o F mais direto. Estou batendo correto no pátio 5. Ok, pátio 4 corrigindo com 2 a bordo, chame torre para acionamento, táxi de decolagem, meu voo Romeu batendo. De trip 5627, tente da Tango, por gentileza, autorização Aracaju 150. 627, boa tarde, só um minuto para a cota. Valeu. Para o Salvador, eu chamei a 6327 para o táxi, PLB 88, alterna Salvador com 2 horas e 5. Na 6327, segue via Índia até o ponto de esporadão no 0, Latorre 1862, ajuste 1012. Só confio no PLB? 88, PLB, ajuste 1012, táxi autorizado até Índia, ponto de espera, torre 1086, Oxander 6327. 88, bordo, bom voo, Oxander. Obrigado, bom trabalho. Voo 1807, ingressa Juliette, portão 62. Juliette, 62, Eco, Mike e Juliette, será necessário mais um 360 pela esquerda. Ajudaria alguma coisa se fosse para 107, aí podemos passear. Send the estimate of the button. 1845 to resonate flight level 430. Okay, flight level 430, 1845, and check. Send by, please. Okay. Are you at the LA? 1845. Okay, I'm seeing you. Estimativo, vai cruzando 180 para 150, estamos a 12 milhas de. Da produção APOG. Na Delta, para o cruzamento da 3128. 5, sem o controle, 19, decimal 35, bom voo. 1935, essa foi o Juliette, tem regresso. 4032, livre 1219. 219, boa. APOG, APOG, APOG, APOG. É difícil, meu. 132, livrou na última. 396, pronto, livre descida para 2 mil pés, o altímetro 10012, autorizado em X-ray, reporte localizador. Go 1396, clear down to 2000 feet. Clear down X-ray, proceed, report localizer. Report localizer 1396. Já pushback. Salvador, boa tarde, está tratando alfa do seu Juliette, decolador na 7. Juliette, 1 mil pés, corredor Axé, mantendo escuta. 1 mil pés, Axé, mantendo escuta, alfa do seu Juliette. Toque arremessido autorizado na 1-0, informa o vento, 1-1-0 graus, 1-1-9, novembro, Oscar Romeu. O novembro Oscar Romeu irá remeter em voo, não para autônomo. Na ABA iniciará remetido. Ah, estou sim. Estou na DA, iniciará a remetida e após o senhor vai prosseguir para sobrevoo em Valença. E possivelmente o senhor irá realizar o que é a curva esquerda para prosseguir para Valença. Ciente, curva esquerda após a ABA para a remetida. Hoje em Salvador, o Xander 6327, com espera da 1-0, pronto, desloca o gol. Número 2, Ciente 6327, estamos aguardando e após iremos autorizar. Seu número 2 para decolar. 27. Oi, se agilizar uma coisa pra gente aqui, o F-Mate Juliette, pode prosseguir para o 1-7 também, não tem problema. Está autorizado, final 1-7, sume 3 milhas fora. Tamará. IP, Eco Mike Tango. 14, para IP, Victor, Pérez, Eco Mike Tango. Bom, time entrou no 0 ou no 2? É um novo planejamento, o senhor vai curvar à direita, ok? Ao curvar à direita e vai prosseguir pelo litoral sul. Ciente, farei curva à direita, ingressamos nas rotas para Valença. Romeu Papatango, ainda no aguardo para autorização de acionamento. Espaço 4 autorizado, Samitaca. 4-0, 3-2, ingressa Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, 4-0, 3-2. É com mais Juliette, 3 milhas. Livre pouso 1-7, vento 1-0 graus, 9 nós, é com Mike Juliette. O Oscar Romeu iniciando a remetida, curvando a direita para livrar o circuito. Afirmativa, remeteu os 3-9, aguarda transferência para o controle, November Oscar Romeu. Oscar Romeu. Em frente, após o azul parquear, segue até a ponta de espera, vendendo ponta de espera 18-6, 22, bom voo. Ponta de espera 118-6, grato. Mike Juliette, seu solo foi aos 4-0, prossegue para aqui, Pátio. Gente, o senhor vai prosseguir na Lima e na Lima chama o solo 219 para prosseguir. 649, vento, 110 graus com 129, livre decolagem, pista 110. 267, Aracaju, 190 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Pucajama, Pojama, direto, controle 199, decimal 35, transporte 5-157. Solo, é com mais Juliette, transfere. Zero, curva esquerda da cabeceira 1-0, Pucajama, Jamo, Aju. Após DCT, não, aliás, Pucajamo, após DCT, 11935 ao controle, 5150 ao transponder. Transponder 5157, chama para o pushback acionar. 5157, chamará. Paulo, Eco, Mike Juliette, livrou no escuta. Escuta. Contorne o pátio principal, siga em frente, contorne o pátio principal, após ingressa no pátio 3, reporte ao estacionar no pátio 3, é com o Maxilete. Bota lá para o pátio. Ô, 5241, não é mais escuta do sul? 7. 5241 ainda na escuta do solo? 935, bom voo. 935, obrigado. Trip 5241 na escuta da torre? Afirmativo. Me confirme, por gentileza, o POB? 30, 30. Copiado. Tripo, siga. A mensagem de cópia foi para o 5627 para Aracaju, no 190, né? Afirmativo, Trip 5627, Salvador, Aracaju. Confirma o transponder que copiou, Trip. 5157. Afirmativo, 5157190, conforme cotejado, chame para pushback e acionamento no pote 3. Chamará, obrigado. Air 6327, após o pouso do Boeing da Gol a Lima, mantém na pista 10. Gente, após o Gol a Lima, mantém na 10, Air 6327. Pushback e acionamento. Ações após o Flor da Barra? Chama para o táxi, tá 3155. Autorizado, chamar para o táxi, tá 3155. Sendo identificação na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1012. Bonf, 4.012, vai do 5729. Alfa Vitor Juliette, controle. Feliz 192, prossiga para 3 mil pés, altímetro 1012. 3.012. Liberal Oscar Romeu é a torre? Chame 1935, por gentileza. Você é livre. Mike Papa finds the ground. Go ahead. Okay, there is no your flight plan. You need to contact the IS room to check it. Okay, I did on Recife. Yes, okay. I will call. Okay, thank you. That is your DLA message about your flight plan. Okay, I did on Recife. But I'll try again. Call. Okay, thank you. Livre pro Alfa Vitor Juliette, então regresse. Tá. Controle, papapapá, não deu pra ficar com o meu voltar. Novembro Oscar Romeu, mantendo no mil pés na linha do litoral, prossiga direto Valença, Novembro Oscar Romeu. Vai alterar, vai para o aeroclube aqui na ilha de Itaparica, fica... Batendo com a 7735. E à sua frente temos o Alfa Vitor Juliette, um Charlie 150, que está prosseguindo para Itaparica também. No momento está passando fora da barra, está visual com o mesmo? Afirmativo, completamente visual. Visual. Ok, prossegui então para frequência de coordenação, 2645. Frequência de controle está livre, o novembro horário de clamor. Marcando posição, Paripe. Gente, Mike Tango. Comprou da rotatória, chame torre, 18, 36. 36, tá. Salvador, igual, se puder ser o voo 1396. 1396, welcome back via Alpha Hold Short Juliet. Alpha Hold Short Juliet, go 1396. Sim, se prossegue então na final da 17, me chame 3 milhas fora. Passará 3 milhas fora, Magda. Oceaner 6327, vento 1110 graus, 132, tem livre decolagem em pista 10. Livre decolagem 106327. Salvador, 3, 5, 2, 4, 1, ponto espera pronto. 5241, uma boa tarde, alinhe e mantém pista 10. Boa tarde, alinhar e manter pista 10, 5241 da trip. Dois, prossiga para 2000 pés, está autorizado, LS X-Ray, reporte localizador. Quartará. Papatango, vento 110 graus, 13 nós, livre decolagem, pista 107. O CNR 6327 decolou os 48 com controle 119 decimal 35. 1995, boa tarde, 6327. CNR 6327. O CNR 6327, contato radar na decolagem, suba 240, saída da EL. Seção 240, saída da EL 6327. Uno 649, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, no 649. Aumento de táxi, decolagem, ajuste 1002, bom voo. Céu, Oscar Zulu, é o controle, prossiga. Taxi via Juliet until gate number 4. Juliet, gate number 4, go 13936. Move, somo o controle agora, 119 decimal 35. 155 para o táxi, com 142 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. 3155, contorno forte principal, pode seguir a via Índia até o ponto de espera da 10. Lá, torre 18, decimal 6, dúzia, ajuste 10, 12, bom voo. Autorizado, táxi, via parte principal e Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 18, decimal 6, tanto 3155, ajuste 10, 12. Tempo livre, decolagem, pista 10. Salvador, boa tarde. Passaria do 2231, sem informação, Tango. 2231, boa tarde. Essa é a identificação na chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, 050, passaria 2231. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, a 1 no mil pés, ingressando agora no corredor Axé. Romeu, Papatango, 1 no mil pés, no corredor Axé, mantém a escuta permanente. Chamará no ponto, no através de Palau da Barra. Gente. 3192 estabilizado, senhor. 3192, completa LSX-Ray, chama a torre, 18, decimal 6. 36, obrigado, uma boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, tá 3192 estabilizado. Copiado, 3192, continue a barra, transição de pouso. Matheus. Trip 5241, decolou 50, controle 19, decimal 35. 19, 35, Trip. Tóxica Zulu informa que não recebo informação, a informação do seu transfone. Trip 392, livre pouso 10, vento 110 graus, 12 nós. Estimativo 392, só confirma o vento, por gentileza. Confirmo, 110 graus, 12 nós. Estimativo. O Eco Mag Tango, seu solo 51, vai prosseguir para aqui, pátio. Copiado, backtrack autorizado, chama em pista livre. Bruno, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 200, saída Arco. 200, poderia coordenar o 220, se possível, senhor? Vamos coordenar, aguarde autorização, 52, não sei. Ciente, aguarda a coordenação para 220, tripa. Delta Oscar Zulu, continuo sem informação de seu transponder. Tá a 1 no mil pés, confirma. Para 500 pés com prouador rotatório, até o Oscar Zulu. Porte atingindo. Controle de estado 3155, próximo ponto de casa, pista no zero, visual com tráfego na proteção. Na afirmativa, após pouso e passagem do mesmo ali, mantém na pista 1 no 0, 3155. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém a pista no zero, tá 3155. We're down 4,000 feet on bound for arrival, altimeter 71012. Clear to 4,000 feet, altimeter 1012, bound for arrival, voo 1925. Web 5729, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LFX-Ray, reporte localizador. 2 mil, vou reportar, senhor. Web 5729. Oscar Zulu 10, takeoff runway 17, after takeoff right turn. Dial departure, after dial Leda position, then fly direct bridge. Bravo Romeo, India Delta Echo position. Squawk code 5410, Salvador Departure 119.35. 5-4, livre à direita ao livrar, chama 121, decimal 9. Livre à direita, Salvador 219, da 3192. Solo Salvador, triple 5627, 59 a bordo 59, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador da próxima tarde. 3-5-12-5-4-1-0. Mike, papapapa, I didn't copy your feedback. Could you repeat, please? Okay, again. Clear flight level 430 to Rio de Janeiro. Upper Zulu 10 and dial departure after direct Leda and after bridge and Salvador departure 119.35 and squawk 5410. Okay, runway 17, Mike Papapapa, contact now 118.60 to start up. QNH now 1012. 1012, and I will call the tower for engine startup. 118.6, thank you. Mike Papapapa, could you confirm how many people on board do you have? I'm not ready for engine startup, okay? Okay. Stay in town, tower. Good. I report, thank you. Salve Salvador, boa tarde, da 3192. Trip 5267, segue frente, segunda, direita, via Índia até o ponto de espera. Lá, 1862, ajuste 10-1259, 59 a bordo. 593-040, autonomia. Ok. 3192, reporte antes da taxa, Juliette. Reporte antes da Juliette, da 3192. Alô, Salvador Azul 4118, antes da Tango para Confins 360. Azul 4118, Confins 360 autorizado, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Segue na Azul 16, controle 1199.35, responda 5173. Então, Confins 360. Pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda, depois Brader, depois Zulu 1-6, conforme rota plano, 1935, acionando 5173, Azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, puxa é tango e chama para pushback. Chama lá pushback, Azul 4118. Na 3192, após a TR, graças a Juliette, portão 10. Após a TR, Juliette, portão 10, 3192. 3-1, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LSX-Ray, reporte localizador. 2 mil, autorizado LSX-Ray, vai reportar no nosso...